quando ela passa de longe fascina. Quando chega perto seus olhos me alucina. Essa menina tem dom, essa menina tem dom. E quando ela passa de longe fascina. Quando chega perto seus olhos me alucina. Essa menina tem dom, essa menina tem, essa menina tem. Já faz uma cota que eu reparo nos seus movimentos. Já faz uma cota que você não sai dos meus pensamentos. Já faz um tempo que eu quero muito te dizer. Mas quando eu te vejo, você vira, finge nem me ver. Ser aparência, meu olho avermelhado. Será porque quando me vê sempre tô dando os carros? Deve ser porque sou vagabundo assim da rua, daqueles bem relax, pois a vida continua. Mas não dá nada, nunca abandono a missão. Eu sei que um dia vai ser meu, o seu coração. Vai tá comigo mesmo, de carro, nave ou busão. Vai mostrar pra suas amigas, até nossa canção é. E não vem dizer que não, e não vem dizer que não. Mas aí a gente vai descer de Fuscão pra praia. Vamos enrolar na seda só as puxa coisa rara. E vamos ficar junto até de manhã, fazendo fumaça, tocando Djavan. O mar vai cantar pra nós uma canção. A areia vai ser o nosso colchão. Vamos deixar pra lá todo o marasmo da ilusão. Vamos deixar pra lá todo o marasmo da ilusão. Só a lua e as estrelas vão saber o que aconteceu. Só a lua e as estrelas vão saber o que aconteceu. Você é minha e eu sou seu. Quando chega perto, seus olhos me alucina. Essa menina tem dom, essa menina tem dom. E quando ela passa de longe fascina. Quando chega perto, seus olhos me alucina. Essa menina tem dom, essa menina tem, essa menina tem dom. Quando chega perto, seus olhos me alucina. Essa menina tem dom, essa menina tem dom. E quando ela passa de longe fascina. Quando chega perto, seus olhos me alucina. Essa menina tem dom, essa menina tem, essa menina tem dom.